Bandidos fortemente armados invadiram um supermercado para roubar um caixa eletrônico. Fuzis, metralhadoras, pistolas, coletes à prova de bala e uma bolsa com muita munição. E houve um intenso tiroteio. Eram pelo menos 15 ladrões. Foram momentos de terror. Sinceramente, meu parça, a rua não dá sossego. São Paulo é a casa de espetáculo do medo. O espelho que reflete, o caos reflete o crime. As mortes violentas aqui aumentam o índice dos mano que arriscam a vida pelo malote, protegido pelos vermes, fardado do carro forte. Explode na granada e joga pelos ares sem massagem. O que cê tá vendo não é miragem, é um moleque selvagem, pilado do parque urbano. Crianças com fome que cresceram no abandono. Jogadas a Deus dará, sem família, sei lá, só as armas automáticas e o ódio pra matar. Pesadelos reais, os quais jamais teve sonhos. Aprenderam com êxito cada aula do demônio. Desde catar as cargas nas estradas sem limite, até o arrombamento dos bancos com dinamite. Manual bandido vai recrutando cada vez mais, por incrível que pareça, maneira eficaz. E faz, infelizmente, crescer gradativamente. Mentes inteligentes, delinquentes, carregam pentes. Planeja maquiavelicamente, ou seja, surpresa pra sociedade que virou presa. Rasteja no pé dos meninos psicose. Vai, boizão, desce da nave, se não morre. Perdeu. Tio tá cruel, tá bem mais que cruel. O gosto é de fel, porque o crime não é mel. Do céu que vem a luz, quando eu clamo por Jesus, me dê sabedoria, porque Lúcifer seduz. Conduz ao inferno os mano que fraqueja, iludido pelo brilho da pulseira da burguesa. Almeja a vitória criminosa e no final tem o corpo aberto total dos tiros da pau da polícia. Se fã dos parceiros correria, porque o mundo é castelo de Judas e covardia sem estia. Me diz quem é quem, quem determina, quem decifra a mente de quem, qual garantia? Vadia profana na cama, grana e fama. Motivo qual é? É fome ou bozolândia? Não sei, só sei que o jogo tem armadilha. O coração humano é terra que só Deus pisa. Será que se foda, parceiro? O bagulho tá louco, certo? Eu vou chegar. Um, dois, teste. Um, dois, teste. Blindado, vários cortados, escudo. Humano é verdade aqui. Cidade que para oprimindo quem gosta de oprimir. Perfeição no cone, no cartão, no playboy. Rico mutante virou fumaça. Foda-se seus prejuízos, a arma gira em mãos habilidosa. O pente é carregado, o ar aqui cheira a pavora. Criado pânico, agora ele volta feito bumerangue. As forças são testadas, tem derramamento de sangue. Pânico geral pelas fronteiras, entra o arsenal. É pra quem tá com dinheiro. Ritmo global há muito tempo, mostra minhas armas. Quero furar sua blindagem e atacar pelo jardim da casa. Seu sistema refém, humilha também, tomar seus bem. Há muito tempo nós destrói, as ideias vão mais além. Querem nos ver desinformados, moscando no mundo, vou refletir pro inimigo o efeito contrário. Querem nossa alma, vão ver a maldade nos meus olhos. Efeito letal pisando na cara, cuspindo em corpos. Não acredito que tem esse sentimento primitivo na minha vida. Impuseram pra mim, me liberta o crime que inspira. Tá tranquilo, caiu, tem mais 200 lá nas pistas. Bem-vindo à periferia, terra, chão que Deus pisa.